que o sistema é. Busca lá o maninho, o som da batida, vai. Gostosinho. Olha o baile. Qual é, rapaziada? Novinha, eu tô na sua e você tá na minha. Eu sou favela, você é Patrícia. Vou dar um gole na minha caipirinha. Vem de boca no meu copo, tu vai ficar loucona. Noite toda vai rolar o toma, toma. Vem de boca no meu copo, tu vai ficar loucona. A noite toda vai rolar o toma, toma. Vai tomar, vai tomar. Gostosa, vai tomar, toma, vai tomar sua gostosa. Gostosa já tomou uma, agora vai pra segundona. Vai tomar sua gostosa. Vai tomar, sua gostosa. Gostosa já tomou uma, agora vai pra segundona. Balanço no trio. Eita, novinha, arrasou. Portão do Arrocha. Vai,